Alto lá, que moral você tem de cobrar com quem ficou, quem deixou de ficar? Como assim? Você já tá com ciúme de mim? Se te incomoda tanto, eu não tô nem aí. Eu não devo nada a ninguém que se exploda. Você não anda na minha boca, você não anda na minha boca. Nem quando a gente namorava eu era sua. Esse título de ex não serve pra porra nenhuma. Vê, não sou ex de ninguém. Depois que acabo o namoro, lá volta novo, lá volta novo. Não sou ex de ninguém. Depois que acabo o namoro, lá volta novo, lá volta novo. Querendo ou não querendo, você vai ter que engolir o choro. Quem deixo de ficar? Como assim? Você já tá com ciúme de mim? Se te incomoda tanto, eu não tô nem aí. Eu não devo nada a ninguém que se exploda. Você não manda na minha boca, você não manda na minha boca.